Quando a morte chega em casa, a casa faz alarido. Parece até que se arrasa sob as chamas de um incêndio. O povo está reunido quando a morte chega em casa. Ela vem buscar alguém de quem precisa, por certo. Não se importa com ninguém que chore ou que se lastime, esteja distante ou perto, ela vem buscar alguém. A morte não quer saber se é preto como urubu, se aquele que vai morrer é branco, qual uma garça, se tem pratas no baú, a morte não quer saber. Não lhe pergunta qual é a sua religião, se Sancho, Pedro ou José é o seu nome de batismo, nem a sua profissão, não lhe pergunta qual é. Não quer saber se ele tem uma candeia com luz, se pratica o mal ou o bem, se tem mais fé com o demônio do que mesmo com Jesus, não quer saber se ele tem. Nem procura examinar se tem filhos ou mulher, se esse alguém vai se casar, se tem pai, se tem mãe. Nada disso a morte quer, nem procura examinar. Para a morte não existe anel de grau de doutor, nem homem alegre ou triste, nem mulher bonita ou feia. Saúde, beleza, dor, para a morte não existe. Para o pobre, para o rico, nunca tem contemplação. Como o corvo bate o bico por cima de um peixe podre, ela vem de supetão para o pobre, para o rico. O cristão ou o pecador, ela conduz sem ruído. Não perde tempo em clamor, em atenções e conversas. Leva sem tempo perdido o cristão, o pecador. O que segue vai com unção, rogando com fervor terno ao santo da devoção que o afaste do diabo e dos horrores do inferno. O que segue vai com unção. Mas ele mesmo é quem faz os prantos ou gozos seus. Na tempestade ou na paz, essa questão de ficar com Satanás ou com Deus, é ele mesmo quem faz.